desfraldai no perdão da vitória o imortal coração de Jesus. Não nascemos senão para a luta, de batalha amplo tempo é a terra. É renguida e constante esta guerra, apanágios dos filhos de Adão. É renguida e constante esta guerra, apanágios dos filhos de Adão. No combate esforçados, valentes, não temais, ó soldados de Cristo. O triunfo será nunca visto, se souberdes cumprir sua lei. O triunfo será nunca visto, se souberdes cumprir sua lei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, boa tarde para todos. Olha, antes de qualquer coisa, antes de qualquer aviso, eu quero dar o relato do Padre Jacinto. Mas quando eu acabo de falar como que ele está, daqui a pouco vêm as pessoas perguntando de novo a mesma coisa. Então, se perguntar de novo a mesma coisa, eu vou responder a mesma coisa, tá? Então, Padre Jacinto passou mal na terça-feira, diverticulite, olha, está complicado. E ele teve uma febre alta, desmaiou na hora da missa, foi levado para o hospital, está no Norte Douro, ainda está no CTI. Hoje poderia sair, só que não havia vaga, um quarto vago. Ele, na frente dele tinha mais 4 pessoas, né? Então, amanhã ele deve ir para o quarto, mas vamos precisar sempre alguém para acompanhar enquanto estiver. Está se recuperando os remédios. Hoje conversei com a médica, diz que os remédios estão assim dando resultado. E depois, quando ele vencer esses problemas, então, ele deve operar a perna, porque quando aqui caiu, ele fraturou uma parte, um dos ossos, lá, e deve fazer também a cirurgia. Ele estava tão esperançoso que hoje vai para quarto, amanhã vai ser operado e domingo já vai celebrar aqui na igreja, né? Mas vai precisar esperar um pouquinho, né? Bom, então, mais alguma pergunta sobre ele? Então, isso é sobre a saúde dele. Vamos rezar pela sua recuperação. Agora, hoje é dia da primeira sexta-feira do mês. Dia do Sagrado Coração de Jesus. Foi bonita a entrada do apostolado de oração, né? Então, quem é do apostolado de oração aqui? Quem é do apostolado de oração? O pessoal não escutou. Quem é do apostolado da oração? Ah, agora está assim. Então vejo que o microfone não funciona bem, porque muita gente nem escutou. Então, a missa vai ser do Sagrado Coração de Jesus, do qual brotam os raios da misericórdia. As intenções da Santa Missa, além daquelas que foram apresentadas no texto da misericórdia, nós temos aqui as seguintes intenções. E aqui pelo menos tem em ação de graças, porque lá só tinha os pedintes, né? Ninguém tinha nada para agradecer. Mas aqui temos, em ação de graças, pelo aniversário de Letícia Bermudes Calo, em ação de graças ao Sagrado Coração de Jesus pela saúde de Maria Inês e Antônio Vitor, em ação de graças a Jesus Misericordioso e Nossa Senhora de Fátima por Mariana da Silva Moraes e família, em ação de graças pelo aniversário de Padre João de Deus, pelos seus 83 anos, pela cura, pela saúde de Valda, de Novalda de Jurujuba e familiares, pela cura de Jorge de Oliveira, saúde e segurança de Juiz Sérgio Moro, pela cura e libertação de Jorge Rodrigues, Gilmar Mendes, Aline Rodrigues de Santos, Rita, José e Eliane, pela saúde de José Eurípedes Pereira da Silva Francisco, pelos falecidos doentes, pelos aniversariantes do mês de maio do grupo do apostolado da oração. A lista agora já é muito grande. Pelas almas de Lucas Frederico, Antônio Moraes, Maria Aparecida Argolo de Souza, Jacira de Jesus, Miguel Manuel Moreira, Walter Mário Rodrigues, Ricardo Rodrigues, Ami Vinhãoza, Maristela Borges Feijó, Felipe Rodrigues Feijó, tios e tias Feijó, Maria Carvalho, Wilson Teles, Noema Ferreira, Maria Conceição, Antônio Ribeiro. Acho que são todos os pedidos. E agora, como que é importante que nós peçamos perdão para que possamos dignamente participar nesta Santa Missa. Piedade, Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Cristo, piedade. Nós, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia de todos nós, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia de todos. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, conduza a vida eterna. Oremos. Senhor Deus, revesti-nos das virtudes do coração de vosso Filho e inflamai-nos com seu amor, para que, assemelhando-nos a Ele, possamos participar da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindo do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto, meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refúgia na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor. todos de pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis aflito, vinde a mim. Repouso encontrarão os vossos corações. Dou graças ao meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, este capítulo 15 do Evangelho de São João fala sobre a videira e nós os ramos, e no final Jesus fala sobre o amor, que devemos nos amar uns aos outros, e que eu vos dou um mandamento novo. O que tem de novo no mandamento de amor? No Antigo Testamento nós ouvimos: amar a Deus e sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, e ao próximo como a nós mesmos. E o que Jesus modificou? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É um pouquinho diferente do nosso amor que nós temos um pelo outro. Porque esse amor de Jesus, ele quer o bem para todos. É lindo o testemunho que deu aquele ator que fez o papel de Jesus no filme A Paixão, segundo Mel Gibson, e que a partir de ontem também está fazendo o papel de São Paulo no filme sobre a vida de São Paulo. Alguém já assistiu ontem? Não? Então é para ir para cinema agora, tá? Todo mundo, para fazer audiência a este filme sobre a vida de São Paulo, que todo mundo vai lá fazendo uma propaganda de que o filme é muito bom. Eu queria ir ontem, mas não consegui. Vamos ver se consigo hoje. Mas é um filme que vai mostrando a vida de São Paulo. E ele falando sobre o filme da paixão, ele conta quanto que ele sofreu. Que ele lá realmente deslocou o ombro, que ficou, tinha rompimento dos músculos, e ele disse, eu vi, eu senti o que Jesus sentiu na cruz. E o que nós de hoje fazemos? Queremos fazer as coisas que são politicamente certas. E não damos ouvido à palavra do Evangelho, à salvação. Seguimos um mundo corrompido e não nos deixamos levar pelo amor de Jesus Cristo. Eu tenho tradução disso em polonês. Eu vou querer arranjar em português, porque é um testemunho fortíssimo que ele faz, um apelo, um ator chamado à conversão, que nem muitos pregadores conseguem fazer da maneira como ele chama a todos para evangelizar. Então, Jesus quer que nós amemos como ele nos amou. E não existe o amor sem assumirmos a nossa cruz. Se Jesus passou por isso, ninguém de nós é maior do que o Mestre. O discípulo não é maior do que o Mestre. Por isso, nós também temos a nossa cruz. E não tem como escapar dela. Se caminharmos com nosso Senhor Jesus Cristo, é muito mais fácil. Ele nos ajuda, ele nos dá força. E o amor tão grande que é capaz de superar todas as dificuldades. E este amor se expressa no Sagrado Coração de Jesus. E este amor foi de modo especial propagado quando vieram as mensagens sobre o Sagrado Coração de Jesus. Vejam, nos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos, que quando a fé crescia, e no meio dos pagãos que recebiam batismo e faziam parte da igreja, os cristãos, que eram de origem judaica, queriam que esses cristãos de origem pagã também seguissem o Antigo Testamento, inclusive assumindo, aceitando também a circuncisão. E aqui surgiu uma dificuldade, como tratar esses cristãos. Jesus não falou diretamente sobre isso. Esta questão surgiu depois, quando vieram as conversões do meio dos pagãos. E aqui, a igreja tinha que assumir a sua responsabilidade. Foram enviados os representantes para Jerusalém para lá conversar com Pedro, Tiago, João, que estiveram em Jerusalém, como os apóstolos, e lá foram apresentados estes problemas, onde uns defendiam uma posição, outros outra. E depois de discutir, depois de rezar, eles tomaram decisão, como nós ouvimos. O Espírito Santo e nós decidimos. Então, veja, aqui a decisão pela oração e pela reflexão. E assim a igreja em todas as épocas tinha que assumir de novo uma posição de responder. E assim que veio o ensinamento, a doutrina da igreja. inclusive os dogmas, que são as verdades que não dá a mudar um tempo nenhum. Que depois foram atacados pelos protestantes. E várias verdades foram atacadas. Inclusive, queria-se até atacar a igreja, que ela se desviou da mensagem do Evangelho. Não. A igreja sempre tinha que dar resposta aos problemas que surgiram para não perder a autenticidade do ensinamento. E não podia ter também um duplo ensinamento. As questões mais fortes que surgiram na igreja era a questão da própria pessoa de Jesus Cristo. Depois de tempo de perseguição, veio a reflexão. Afinal, quem é Jesus? É um homem, um espírito, ou é Deus? E até que maneira é Deus? E até que ponto ele é homem? E a igreja reuniu os bispos, junto com o Santo Padre, onde debatiam estas verdades. E na base da palavra de Deus definiam que Jesus é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. E não dá para modificar este ensinamento. Depois vem a consequência que Nossa Senhora é a mãe de Deus, porque é mãe de Jesus que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E assim, durante os séculos, se definia vários ensinamentos, adaptando aos problemas, ou melhor, assumindo e refletindo os problemas que surgiram na igreja. Mas nunca foi pela coisa particular, mas sempre a igreja se reunindo os bispos, em união com o Papa, para definir, depois da oração ao Espírito Santo, as verdades da fé. Vejam, os protestantes que rejeitaram isso não têm nenhuma forma para uni-los. Não tem uma doutrina que eles sigam. Cada um interpreta a palavra de Deus do seu jeito. Não tem uma autoridade que possa uni-los. Não aceitam a autoridade do Papa. Então, cada um é Papa para si mesmo. E até hoje não conseguiram ainda acertar o ensinamento sobre a Nossa Senhora. Falam as verdades que contrastam. Quando falam sobre santidade de quem aceitou a Jesus e negam santidade para Nossa Senhora, e assim em diante. Outros, como no Espiritismo, vai falar de Jesus como um Espírito perfeito, mas evita, deixa de falar dele como Deus verdadeiro. Vejam, estas respostas a igreja tinha que dar. E primeiro concílio foi esse que nós acabamos de ouvir em Jerusalém, onde a igreja definiu as verdades. E outro, último concílio que foi em Vaticano II, onde se deu uma orientação para a igreja nos dias de hoje. E esta é a nossa segurança. E não é que alguém vai falar alguma coisa e logo todo mundo vai seguir essas ideias. Assim também foi com a própria misericórdia. Jesus, vendo que na igreja se falava mais da justiça, ele escolheu a Santa Faustina para que falasse de que ele é misericordioso e para que se fizesse festa da misericórdia, onde ele quer perdoar, onde ele quer dar a vida para todos, não só para alguns. Mas vejam, quando a gente começou aqui a falar da misericórdia, tinha até no meio dos padres, dos bispos, uma desconfiança que é alguma seita que está surgindo. Aos poucos, este ensinamento foi aprofundado e depois foi proclamado, foi beatificada, canonizada a irmã Faustina. Agora, dia 30, foi 18 anos da canonização da Santa Faustina e da proclamação de domingo depois da Páscoa, como o segundo domingo da Páscoa, como domingo da Divina Misericórdia. Mas vejam tudo isso com a segurança do ensinamento da Igreja, que vai devagar, aprofundando. E não é porque eu acho assim, eu acho desse jeito. Não, a Igreja que define. Estou falando disso, aproveitando esse primeiro concílio que, de Jerusalém, que foi para resolver as questões que surgiram na época. E assim hoje nós precisamos seguir a Igreja nos seus ensinamentos e na segurança que nos dá. E sempre vamos encontrar alguns que discordam da união, que vão querer fazer eu acho, e eles se colocam com autoridade acima de tudo. Enquanto este ensinamento da Igreja é tão importante, porque nos dá segurança do caminho que devemos seguir. E queria concluir aqui. Apostolado da oração tem como base o amor do Sagrado Coração de Jesus. Mas este mesmo coração de Jesus é a fonte da misericórdia. E por que que Jesus não parou de falar, não, basta apostolado de oração? Não, ele diz, tem que fazer mais alguma coisa. O mundo tem que se convencer da misericórdia. E agora é o tempo da misericórdia. Quando se esgotar este tempo, vai ter tempo da justiça. Mas agora quem recorrer à misericórdia vai conseguir ela. E por isso nós aqui devemos ser aqueles que levam como a convicção esta verdade para todos. A gente gostaria de gritar, de falar para todo mundo da misericórdia de Deus, que é a mensagem para os dias de hoje. Não é tanto faz, porque eu acho, não acho. É a mensagem que Jesus dá para nós, para levar para toda a humanidade. E realmente, por onde nos passarmos no mundo, hoje vemos quadro de Jesus misericordioso e o até de Santa Faustina, e a mensagem da misericórdia é divulgada. Mas esta mensagem é para todos nós, para falarmos, para testemunharmos e principalmente para que sejamos misericordiosos. Então, como falar? De que maneira a gente pode fazer isso? Eu gostaria que cada um fizesse com a convicção interior, com aquele ardor no coração, para falar para todos, para tirar esta confusão que o mundo quer nos falar sobre tantas coisas, deturpando o amor e deturpando as verdades. Por isso, aqui, nesta missa, peçamos ao Senhor que nos ajude e que nós sejamos testemunhas do amor misericordioso. Passamos agora às nossas preces. Cada um de nós veio com suas intenções, seus pedidos, seus agradecimentos. Senhor, em primeiro lugar, te pedimos pela humanidade inteira que abra o coração, aceite o teu amor misericordioso e transforme a sua vida. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, manifestai a vossa misericórdia para aqueles que mais a precisam, que se precipitaram nos pecados, que se precipitaram no mal, ou que nem chegaram a conhecer teu amor misericordioso, para que tenham conhecimento e o aceitem. Nós te pedimos, Senhor. Senhor, tanta gente pedindo as graças de saúde, agradecendo pelos aniversários, agradecendo pela saúde, então, por todas essas intenções particulares que nos trouxemos aqui, também pelo nosso Padre Jacinto, pela sua recuperação, como também pelos jovens que fizeram aqui neste sábado, domingo, Aliás, em todas as intenções que nós temos no coração, rezemos ao Senhor. Peçamos pelos falecidos, tantas pessoas que foram confiadas à nossa oração, que pela sua infinita misericórdia, eles alcancem participação da vossa glória, nós vos pedimos, Senhor. Senhor Jesus, que todos nós sejamos misericordiosos, os membros do apostolado da oração, do movimento da misericórdia, ou qualquer pastoral, o serviço que nós temos na igreja, fazei-nos mais misericordiosos, nós te pedimos, Senhor. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Canto de ofertório. Até o altar nossas oferendas, mas seria tão importante oferecer aqui em presente a Jesus o nosso coração, coração cheio de amor, coração que quer corresponder ao amor de Deus. E orai para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Considerai, ó Deus, o indizível amor do coração do vosso amado Filho, para que nossas oferendas vos agradem e sirvam de reparação por nossas faltas, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Essas palavras que nós ouvimos, que o Senhor esteja conosco, dizemos que está, mas não estamos convictos disso. Por isso tem outro convite. Corações ao alto! Se está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus. Vamos agradecer por todo este amor infinito que Deus tem por nós, porque na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor. E de seu lado aberto pela lança, fez jorrar como a água e o sangue os sacramentos da Igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com perene alegria na fonte salvadora. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. De toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou um pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição: Lucas, Antônio, Maria Aparecida, Jacira, Miguel, Manuel, Walter, Mário, Ricardo, Ami, Maristela, Felipe, Maria Carvalho, Wilson, Noema, Maria Conceição, Antônio e de todos os que... Padre João Antônio e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna como a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Vicente Palote, Faustina, João Paulo II, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, isto mesmo, amém. Muito bem, assim seja. Amém, amém, isto mesmo, amém. Muito bem. Hoje eu queria convidar aqui até o altar para dar as mãos e rezar o Pai Nosso, os jovens do MEGE, e tem algumas crianças aqui, adolescentes, venham todos para cá, venham a juventude para cá, e outros, tem mais algumas crianças, venham para cá também. Venham, meninas, os cavaleiros aí. Venham vocês. Venham, venham. Coragem. Andem. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça, a paz e amor, e que nossa comunidade possa crescer em união e amor ao coração de Jesus misericordioso. Pai nosso, seja o vosso nome, venha. Assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos,

sentirá seu coração arder, e esta chama tenho de acender. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Aqui dentro o amor nos entretém, e lá fora o dia eterno vem. Finalmente nós seremos um, e teremos tudo em comum. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a Tendo participado do vosso sacramento de amor, imploramos, ó Deus, que, conformados ao Cristo na terra, nos associemos no céu à sua glória. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos sentar um pouquinho. Dos avisos. Amanhã, reunião do apostolado da oração. Depois da missa de manhã, né? O capelão, lá diretor espiritual, está internado, né? Vamos rezar por ele. Bem que ele gostaria de voltar para ficar aqui. Agora, eu não sei se vou conseguir também ficar, porque amanhã temos que organizar alguém que fique com ele no hospital. E o meu nome foi colocado como o pai dele lá, né? O responsável, melhor. Ó. Pois é, meu filho está lá no hospital, né? E outras coisas, mas esperamos que em poucos dias ele retorne aqui. Na semana que vem, vamos rezar também, rezem também por mim, porque eu vou ter uma missão lá no norte da Bahia, Paulo Afonso. Então me convidaram para pregar sobre misericórdia lá. compraram a passagem para o hotel para a gente ir lá e fazer essas pregações. Nem sei como vai ficar. Então, de repente, dos três padres aqui na paróquia, não vai ter ninguém. Um vai ficar lá na Bahia, outro vai ficar no Santuário de Fátima, em Portugal, e terceiro mudou temporariamente para Norte Douro, né? É. Então, padre Daniel, teve misericórdia de nós, vai ajudar nesses dias. Eu vou lá, vou viajar de 10 a 14, né? Então, para ninguém depois se inventar e falar mais do que é de fato. Então, e é exatamente uma missão para falar da misericórdia, para os grupos da Divina Misericórdia. Eu queria fazer também apelo para vocês. Chegou mais uma revista, Misericórdia Dia a Dia, Lexio Divina, para os meses maio e junho. Né? Tantas pessoas levaram dos meses anteriores, quando trouxe número anterior, em dois dias acabou tudo. Mas nesta vez não sei, o pessoal não quer mais meditar a palavra de Deus, né? Tem lá com a dona Deise no bazar e temos também estes livros aqui na sacristia. R$ 8 por dois meses e é bonita dinâmica de leitura da palavra de Deus para cada dia. Também aqui a Célia lembra da novena da Nossa Senhora. Maria passa em frente. Vai ser onde? Lá na gruta? Junto à gruta de Nossa Senhora, né? Então convidamos. Agora, logo depois da missa, né? Tá bom. Convidamos para quem puder participar. E tem alguém que gostaria de dar algum testemunho da graça que recebeu da Divina Misericórdia? Olha, tem assim, ninguém fala nada. Ó, tem assim, vai dizer, vai falar? Então vamos. Quando tem alguma graça que nós alcançamos da misericórdia, é bom primeiro apresentar aqui para mim ou Marita, né, para a gente saber conteúdo e depois para dar testemunho aqui para todos. Boa tarde, meus irmãos. Eu sou Vera Lúcia, da Paróquia Divino Espírito Santo de Realengo. E quero dar o meu testemunho. E sempre que eu posso, eu venho aqui. E no dia que eu vim, dia 3 de novembro, se não me engano, eu peguei uma mensagem, sempre uma mensagem na cestinha. E essa mensagem me deixou muito preocupada. Eu vim para o banco, pensei, não consegui nem rezar o texto da misericórdia direito, pensando. Aquela mensagem da Madre Faustina falando comigo, ela fala para nós, né? O que Jesus passou para ela. Então, vinha escrito assim: não temerás o que irá acontecer com você. Não será superior às suas forças. Conhece o poder da minha graça e que isso baste. Pensei. Falei assim, deve ser aborrecimento de família. Ainda comentei com meu marido, olha só a mensagem que eu recebi, vai acontecer alguma coisa comigo, eu estou até preocupada. Eu falei assim, deve ser nada demais, não. Eu falei assim, não, é coisa séria, né? Então, eu fui para casa, isso foi no dia 3. Depois caiu no esquecimento, viu? Eu ainda cheguei em casa, na noite, quando fui fazer minhas orações, ainda lembrei. Lembrei dessa mensagem. O que viria a acontecer comigo, que não seria além das minhas forças. E que o poder da graça de Deus, conheces o poder da minha graça e que isso basta. Aí foi passando, os dias foram se passando e tal, esquecendo. Aí outros problemas, outras coisas foram surgindo. Aí no dia 13 de novembro, nós íamos para Divino Pai Eterno, lá em Trindade. Então, às 4 horas, saímos de casa a pegar um voo. A pegar um voo para Goiânia, e de Goiânia irmos a Calda, a Trindade, no Pai Eterno. Sendo que fizemos o check-in lá no Galeão, fizemos o check-in, depois fomos para o portão de embarque. Quando chegou no portão do embarque, portão 43, meu marido começou passando mal. Passando mal, ele nunca se queixou de dor, nunca estou sentindo nada, nunca tenho nada. Começou sentindo, está doendo, muita pressão no peito, muita pressão no peito. Aí, gente, logo foi avisado lá, alguém lá da Gol, que avisou, a pessoa passando mal no portão 43. Veio, se tiver algum médico no saguão, por favor, comparecer. Apareceram 2 médicos, imediatamente deitaram ele no chão, começaram com massagem cardíaca. Não foi o suficiente, chamaram a ambulância, fomos parar no Hospital da Portuguesa, lá na ilha. Aí, quando foi às 10 horas, vieram me avisar, fizemos de tudo, tudo, tudo para o seu marido, mas não teve condições, ele partiu. Aí que eu fui entender, gente, aí que eu fui entender a mensagem de carinho de Jesus comigo aqui, avisando que eu ia acontecer alguma coisa comigo, mas que não seria superior às minhas forças. 5 meses, vai fazer 6 meses, dia 16. Até hoje, está doendo muito, muito mesmo, mas eu tenho muita fé nele, agradeço muito a ele, e tem me ajudado, ele tem me ajudado muito. Esse testemunho é para aumentar a nossa fé, saber que Jesus está presente, gente. Ele não é só uma imagem, um crucifixo, não. Ele está presente. Ele está assistindo tudo. Ele está sabendo de tudo que se passa com a gente. Ele se manifestou. E agradeçamos a ele. E tudo isso para que a gente não se deixe enganar com as coisas que a gente está vendo por aí pelo mundo. Jesus está presente. Ele nos ama. Ele é carinhoso. E devemos confiar nele. Estou confiando, estou sofrendo muito, mas que era um excelente marido, já estávamos juntos há anos, muitos anos juntos, mas Deus levou ele. Numa hora de alegria, que a gente estava querendo visitar o Pai Eterno, lá em Trindade, mas ele chegou primeiro no Pai Eterno do que nós. Não percamos a nossa fé, não, vamos fortalecer a nossa fé. Jesus está presente, ele está agindo e nos ama muito. Louvado seja sempre o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, de fato, você estava no portão errado, porque Deus queria que ele ficasse no portão do céu. É bonito, porque Deus, quando nos dá a graça, não somente para alguns dias aqui na terra, mas por toda a eternidade. Então, estejamos sempre preparados que um dia todos nós temos que passar também por esse portão do céu, que Deus quer dar-nos muito mais do que nós podemos imaginar. É bonito. Então, também nessas situações difíceis, Jesus não está longe de nós. Está nos consolando. Bom, vamos receber a bênção e convido para a novena junto à Gruta de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia. Demos graças a Deus, aleluia. Bem-aventurada, bem-aventurada, bem-aventurada é a bem-aventurada, bem-aventurada, bem-aventurada é a mãe do meu Senhor. Maria recebeu a visita de um anjo, porque foi agraciada com o amor do Criador. E este no seu ventre Maria concebeu o menino anunciado, Jesus Cristo Salvador. Bem-aventurada, bem-aventurada, bem-aventurada é a mãe do meu Senhor. Bem-aventurada, bem-aventurada, bem-aventurada é a mãe.